Ô, doia! Quer que me dá para levar Dona Janaína no fundo do mar? Corrente de ouro, eu vou levar Dona Janaína no fundo do mar. Brinco de ouro, eu vou levar Dona Janaína no fundo do mar. Boquê de flores, eu vou levar Dona Janaína no fundo do mar. E um bom espelho, eu vou levar Dona Janaína no fundo do mar.